réptil que existe desde a era jurássica, capaz de caçar animais tão grandes quanto aqueles caçados pelos leões. Sem sofrer qualquer ameaça, ele sobreviveu num dos poucos lugares onde não havia competidores de sangue quente. Isolado na ilha Komodo. Tóxica de bactérias em sua saliva, que um animal mordido contrai septicemia instantânea. O lagarto só precisa segui-lo e esperar que morra, como faz a maioria dos dragões.